De chama, mole e brisa. Ela fica me olhando, a mamando a minha pica. Mas eu gosto mesmo quando ela toma uma balinha. Fica descontrolada e chama todas amiguinha. A novinha que me xinga é aquela que é mais atrevida. A que senta e não liga, fazer de brinquedo minha pica. Vai sentando, caindo, vai na pica, na brisa do mundo. A novinha, lasanheira, é aquela que mete gostoso. Pro Yoshi ela pede um gold, pra mim ela pede uma bala. Na sequência ela toma um doce e se acaba. Pra mim ela pede um gold, pro Yoshi ela pede uma bala. Na sequência ela toma um doce e se acaba. Se acaba. Pra mim ela pede um gold, pro Yoshi ela pede uma bala. Na sequência ela toma um doce e Tamo junto, original.